Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Eu gosto de jogos de diversão, começando mais uma vez a sua 26ª edição! Feliz 2011, galera! 2011! Maldito indiano, maldita Receita Federal! Maldito Papai Noel capitalista! Fala aí, Papai Noel capitalista, valeu, Assis! Ronaldinho Gaúcho é do Mengão! Ronaldinho Gaúcho é do Mengão! Ronaldinho Gaúcho é do Mengão! Ronaldinho Gaúcho é do Mengão! Ronaldinho Gaúcho é do Mengão! Do Mengão, do Mengão! Ronaldinho Gaúcho é do Mengão. Eu gosto de jogos de diversão, começou a sua 95ª edição. Caralho! Ei! Eita porra! 95! Olá a todos, eu sou a Renata Ceribelli e estamos aqui hoje com o Mestre Splinter. Renata Ceribelli, cara? É, porque é substituto, né, da... Enfim, da Patrícia. entendi. Que agora eu sou um sonista. Mestre Splinter é sonista. Estamos aqui também com o senhor... Galera, não sei se vocês perceberam, mas hoje é um dia especial. Hoje não tem o ninja inimigo. Ah, que ótimo. Delícia. Bom pra garganta e pra minha paciência. Pra o meu ouvido, pro meu saco. Bom pra pro seu saco também, ouvinte. O seu saco, tá, porque aí não tem uma... Enfim, não importa. E o Arara! Porque eu tentei ser fã da Microsoft, mas eu sou um fã da Microsoft frustrado porque o Xbox quebrou. Eu ainda não joguei ele direito. O Xbox quebrou? Ele quebrou, cara. Eu usei ele por, tipo, 2 semanas e aí o laserzinho simplesmente explodiu enquanto eu jogava o Rokuto no Ken. Tá, então você já sabe que fez merda comprar o Xbox. Bom, essa semana vamos falar da E3 2012. Tudo que rolou de bom ou de não bom, ou que tentou ser bom e não conseguiu ser bom. Se teve alguma decepção, se teve alguma frustração, se teve alguma coisa ruim ou alguma coisa boa. Tudo isso e muito mais depois do imperdível bloco de e-mails. E-mails! Vai começar assim, pá? Tá sendo. Caralho, neguinho. Surpresinha, assim. A gente tomou uns 2 e-mails da fuça aqui. O primeiro foi do Dantares reclamando que o troféu Zibo, que eu não lembro mais que episódio foi, eu acho que foi o 64, que a gente gravou com o pessoal do podcast Tanguinha. Ele disse que a gente armou pra favorecer o PlayStation contra o Sega Saturn. É óbvio que a gente armou, né, Soretinho? Armaram, com certeza. Claro, é aquele... Armaram contra mim, eu acho que eu fui o único que votei no Saturno, né, cara? É, talvez o... Ah, o inimigo também não votou, não. Ele falou, eu jogava muito Saturno, o PlayStation é melhor. Beleza. E a gente armou mesmo, a gente arma tudo, a gente é um monte de filho da puta aqui. Tudo, e o Sims mandou pra gente um e-mail com aquela história lá do condicionamento dos macacos no laboratório, sobre a história da banana, e deu uma porrada aqui na gente, falou pra da próxima vez que a gente for contar uma história dessa, contar a história inteira. Então, contar parabéns. Direito, né? É, seus merdas. A gente contou certo, só contou resumido, eu acho. É, então, eu vou colocar o link pra essa história aí, e o pessoal vai poder ler. Obrigado, Sims, e valeu o detalhe. A gente não armou porra nenhuma não, mas finge que armou. E aqui, o primeiro e-mail aqui do Mamute, ele conta uma história sobre vício. Ele disse que aconteceu recentemente, quando ele encomendou alguns jogos, mas ficaram retidos em Benfica. Quem nunca passou por isso é moleque de encomenda de jogos. Peraí, para tudo, cara. Você tá lendo errado no meio do Mamute. Não é assim que se lê meio do Mamute, cara. Então. Só vou contar a história, cara, de muitas rápidas sobre isso. Ela aconteceu recentemente, cara. Encomendei os jogos, mas eles ficaram parados em Benfica. Quem nunca passou por isso é moleque das encomendas de jogos. Essa Benfica que ele se refere é um bairro aqui no Rio de Janeiro. Não é em Portugal, não. Senão, né? Porra. Não se sabe, né? Nunca se sabe. Pra Europa comprar meus jogos. Umas 2 semanas. Sei que quando vi, eles chegaram ao Rio e foram pra lá. Eu perdi a vontade de ver o dia passar e fui me deitar. Só que isso era mais 8 da noite e os jogos não chegariam tão cedo quanto na semana seguinte. Sei que perdi a cabeça, fiquei meio maluco e perdi o humor. Queria mais é que todo mundo se pudesse e meus jogos chegassem. Foi aí que meu pai entrou no meu quarto e me perguntou o que havia. Aí ele tá falando punheta, né? Pelo pai dele. Pode. Ia ser muito mais engraçado. Respondi que na escrutice e ele me deu um esporro. Pô, tem que ver isso aí, esse estando na casa, tomando esporro do pai. Daí eu entrei de mando no eixo e pensei, caralho, o que eu tô fazendo? Eu tô acertando gente quase de jogo preso. Vergonhoso, pequeno Mamute, de mim mesmo. Daí respirei um pouco e consegui ficar mais tranquilo, de modo que joguei os jogos como mereciam quando chegaram e não antes disso. Com certeza certeza estava viciado em nível absurdo, quase como se minha vida dependesse dos poderes extra dungeons secretos que eu iria habilitar depois de tirar todos os jogos. Surreal. Cara, eu aposto que um desses jogos foi a merda do Final Fantasy 13 que ele platinou, cara. Cara, que tipo de criatura daquela merda, cara. Você é muito meu amigo, cara. Você é um cara excelente ator. Vejam ele na Multishow toda segunda-feira nos buchos. Mas, cara, que vergonha, cara. Platinar Final Fantasy 13, cara. Depende, cara. Foi um herói, cara. É tipo quando você pega uma mulher muito feia, sacou? Entendi. Pra todos não terem que pegar. É, você pega uma mulher muito feia pro teu amigo pegar uma mulher bonita. Aí você é um herói. Mas, porra, ele platinou pra não platinar. Pra gente não precisar platinar, cara, entendeu? É, verdade. Tá, Mamute, você é um herói, merece uma medalha. Próximo e-mail. Medalha de platina, inclusive. Primeiro seu primo aí. Grande André Castro, meu priminho, o Visconde da Eternidade, 21 anos, Belo Horizonte, estudante de. Sei lá que porra é essa. Jornalismo, né? Deve ser, JN. Jornal, estudante de Jornal Nacional. Boa noite. E membro do LegCast. Fala, galera. Ótimo cast sobre um assunto bem mamiludo. Era sobre qual cast isso, cara? Vício, é. Memória do mesmo. Todo bom gamer alguma vez já ficou viciado em algum jogo. Não, eu nunca fiquei viciado. Para quando eu quiser. Comigo, meu vício foi em Mega Man X, onde depois de zerar normalmente com todos os itens e armaduras, passei a jogar pegando apenas o Dash. Outra vez sem tanques e por aí. Cara, Mega Man X é tem que zerar só com Buster Shots, nenhum upgrade de armadura, é isso. Saia na rua pra jogar pra jogar bola, não era uma opção. Mas também acredito nesses vícios como uma fase, diferente do vício em MMO, que o jogo não acaba. Cara, falou de jogar bola na rua, mas sabe que eu sou um jogo que eu sou viciado? Peteca, cara. Peteca é irado, né? É. Viciado em peteca, cara. Inclusive sou campeão brasileiro de peteca. No mais, continue com os ótimos temas e façam mais cast com essa temática, pois é algo que dá muito pano pra manga. PS, nunca joguei Diablo, mas seus casts sobre o mesmo, além de me dar um pouco de conhecimento para a roda de conversa sobre o jogo, me deixou com muita vontade de jogar o terceiro título. Abraço. Olha lá, cara, a gente tá fazendo propaganda de graça pra Blizzard. Essa merda de empresinha, né, cara? Porra, cara, cara, Diablo é um lixo. Não joga Diablo, é uma merda, cara. É uma merda. Só vai te deixar viciado, mas é ruim, entendeu? Eu não gosto de Diablo, mas Diablo gosta de mim. Essa aqui é a grande verdade do universo. É, o LegCast tem uns podcasts maneiros, cara. Inclusive, o Senhor da Verdade, pode clicar nesse link que eu te mandei pra ver como eles não são bucha de canhão. Olha o post que eles fizeram lá no site. Um review sobre Hokuto no Ken. Então, quem faz uma review sobre Hokuto no Ken já merece o respeito. Merece um certo respeito, né? Merece um nível de respeito aceitável. Uma consideraçãozinha de leve, é. De leve, do mínimo de leve. Seguindo aqui o Beboy Cadu, nosso amigo Dancer, ia falar dançarino, mas dançarino é, né, do Faustão, né? O cara ele é pumper, ele é breaker. Ele é sinistro. E aí, doidos do Pancadão Carioca, beleza? Aqui é o Beboy Cadu, mais uma vez. Vê se não corta meu e-mail, tá aí, lápis. Vamos tentar. Então, o podcast de vício foi muito foda, cara. Aprendi a queimar as pessoas que me chamam de viciado. Pô, vou ligar o Marcelinho daqui a pouco, né? Esse cara se mudou depois de puta. Aprendi a queimar as pessoas. Cara, a gente tem que contratar um editor de e-mails, cara. É, um editor, um F7 do Word, corretor ortográfico. Elas vêm e me dizem assim: nossa, como você é viciado, e seu filho também, desde que postei uma foto nossa, eu e meu filho, Risos, vieram vários criticar. Mas aí responda assim: ele até mandou essa foto pra gente lá no. A gente colocou no Facebook. Sim, ele, muito boa foto. Ele é. Eu, você assiste novela todos os dias? Elas, sim. E se perder um capítulo, o que irá acontecer? Uma coisa importante na trama? Ah, não perco. Então você é viciado em novela, né? Pimenta no cu dos outros é refresco. Chocolate com pimenta foi uma grande novela. Fora eu tô emocionado ele falando isso pra uma mulher, de fato. Porra, pimenta no cu dos outros é refresco, né, caralho? Muito Nelson Rodrigues isso, né, cara? Eu falava uma porra dessa pra mulher. Fora os viciados em Corinthians, Parmeira, Flamengo e os piores ainda. É, viciados no Messi, Cristiano Ronaldo e até no Neymar. Se vestem igual, pinta e corta o cabelo igual. Isso é quase viadagem, né, cara? É viadagem, né? Bom, o Beboy Cadu, ele é dancer, né? Então, esses caras, assim, pegam mulher pra caralho. Ele, em particular, é casado, mas beleza. Se ele não é corintiano nem palmeirense, ou ele só pode ser santista, ou ele não tem time, porque São Paulino ele não é, né? Porque viado o cara não é. Pô, ele tem cara de santista, cara. É, deve ser. É, Santos acho que vai ganhar hoje, inclusive. É, só falam dos caras, etc. Isso é vício, cara. O pior, é dar briga por causa desses caras. Caralho, pior que é mesmo. Tem ainda o vício por limpeza. É com Z, tá? Algumas donas de casa piram nisso. Vício no jornalzinho, que muitos endoidam se não ler. E se não compram por falta de grana, ficam todos os dias lá na lateral da banca lendo a primeira página. Duas ou três vezes. Isso é clássico. É clássico. Isso é meia hora, porra. Tu tem que parar pra ler a primeira parte, né? Aqui no Rio e São Paulo é sabido isso. E tem que ler três vezes pra decorar. Pra decorar a notícia, né? Tipo, a não subir em colo de parceiro para matar os inimigos. Isso tudo não é hábito. E sim, chega a ser vício nesse ponto. Pra mim, vício é o cara não viver mais pra nada. Largar a mina, os estudos, trancar no quarto jogando e nem trampar o cara vai. No máximo, sai pra cagar. Ou não, ou caga no menino. Ou caga jogando, falaremos sobre isso ainda nessa leitura de e-mails. E buscar algo na cozinha pra comer, caso a mãe não esteja em casa. Dou aula das 7h40 da manhã às 22 horas da noite. É, 22 horas é da noite, né, cara? Quando o Guento joga um pouco online ou no PSP, PSP na cama. É, porque ele joga mais de PSP na cama, mas isso umas duas vezes na semana. Pois sei que no dia seguinte volta a dar aula cedinho. E no máximo jogo quase o dia todo no domingão, mas tenho que dividir o tempo com a mina e o filhão, né? Ainda sou viciado, risos. Observe, todos falam da porra do download. Essa porra aí do download. Cacei, baixei e ouvi os três episódios. Cacei, baixei, ouvi. Aí, muito na moral, bom, é um poeta. Chegou nem um terço de vocês. Parabéns, cara. Muito obrigado, cara. Muito peraí. Obrigado, ué, cadu. Porra, é essa aqui que se me invocaram do nada? Vocês estão malucos? Caralho. Ô, cara, ô, sua piranha. Não, homem, calma, brincadeira. É que eu só queria perguntar se você tem algo a dizer. É que um ouvinte nosso mandou um e-mail dizendo assim: ah, observação. Todos falam da porra do download. Download é o nome. Cacei, baixei e ouvi os três episódios. Na moral, não chegam nem um terço de vocês. Parabéns. Você tem algo a dizer sobre isso? Porra, muito foda. Eu acho que o download acabou. Pare de remoer o passado. Tá bom, vai lá gravar o Phoenix News, essa merda. Cara, eu tô no meio de um podcast. Vai lá gravar o Phoenix News. É o famoso dual wield de podcast. Deixa eu falar que você passou aqui. Já fiz muito isso. Tá, tchau, vai. Um abraço pra você aí. Pai, continue aí. Isso foi bom. Então, posso prosseguir? Pode prosseguir, vamos. Então, voltando ao Tauro de Sabará, mandando esse e-mail para comentar sobre o Diablo 3, que é um jogo muito, muito famoso. Um pouco tarde, eu sei, um pouco tarde, realmente. Diablo 3 já lançou há muito tempo. Mas como só peguei o jogo essa semana, pois me recusei a comprar em pré-venda e não ganhar nem muito obrigado por isso, então esperei a mídia física para que a Blizzard tivesse ao menos o gasto da produção e distribuição. Esse cara é meu herói, cara. Esse cara é meu herói. Ganhou a camisa, né? Ganhou a camisa. Um cara lá do Felix Down comprou para ganhar a camisa e vendeu a camisa. Porra! Porra! Vendeu por quanto? R$30. Porra, mandou bem pra caralho. Pra caralho. Tô ouvindo histórias de nego que tá vendendo até a caixinha, cara. Que isso. Mas enfim. Se mandou bem pra caralho, tem que cagar na cabeça da Blizzard mesmo. Pre-order é o caralho, vão se fuderem. Só pude ver como o jogo está agora. Só pude ver agora. Esse foi o problema, entendeu? Bom. Eu já zerei aqui, já tô nível 60 hardcore e você acabou de ver como o jogo está agora. Mas tudo bem. Mas então vamos lá. Não cheguei muito até o momento, devo estar pela metade do ato 2 com um monte de level 25. Fraco. Mas pelo que vi da história até o momento, ela está realmente fraca e previsível. É, a gente falou, a gente realmente... Geralmente a gente não mente nesse podcast, né? Geralmente. Quase nunca a gente mente. Tomei o máximo de cuidado pra não tomar spoilers sobre ela, mas já posso afirmar quase com 100% de certeza que sei como ela termina. A Leia e o Diablo. Até o momento o jogo tem sido bastante divertido, mas tirando a forma de distribuição de skills, o jogo não trouxe absolutamente nada de novo. Nada. Praticamente tudo que vi até o momento, se não foi tirado de WoW ou de Diablo 2, né, que você não comentou aqui, mas eu estou adicionando, está absolutamente parecido com Titan Quest. É, na verdade, Titan Quest, ele pegou muito do Diablo 2, né, mas tudo bem. É uma troca. Titan Quest rouba um pouco do Diablo 2, aí o Diablo 3 rouba um pouco do Titan Quest, aí tudo fica lindo. Titan Quest é um jogo de 2006, sua época trouxe várias inovações e tinha um gráfico muito bom. É verdade, o gráfico era bem bom. E hoje, vendo o Diablo 3, quase pode pensar que eles apenas pegaram a jogabilidade de Titan Quest e colocaram um pouco mais de gore, uns ajustes aqui e ali e pronto. Mas apesar de não trazer nada de novo e da história sofrível, ele consegue ser um bom jogo bom, baseado apenas na sua jogabilidade, divertido e viciante. De fato, cara, é viciante, entendeu? Esse é o problema do Diablo. Vício. É legal, é uma merda, mas ele vicia, entendeu? É verdade. Do mundo. O Carlos Weber mandou um e-mail gigante aqui, mas como o e-mail dele é bem legal, a gente vai ler inteiro. Então passou. Olha só, pra identificar um viciado, faça um checklist abaixo. 1. O jogo se torna a coisa mais importante da sua vida, dominando seus pensamentos e comportamentos? Sim, né? 2. Experiência subjetiva de prazer, euforia ou mesmo alívio de ansiedade? 3. Necessidade de jogar por períodos cada vez maiores? Olha o Diablo aí. 4. Irritabilidade e ou desconfortos físicos na redução súbita do tempo de jogo? Virou drogas. 5. Conflito com outras pessoas ou atividades comuns, trabalho, escola, vida social, esportes? 6. Recaída. Tendência a jogar excessivamente após períodos de abstinência ou tentativas de controle? Quando jogava World of Warcraft, eu me encaixava nos itens de tempo, conflito e recaída. 3, 5 e 6. Foi foda, mas larguei dessa merda. E vocês, já passaram por isso? Nunca. Ah, você nunca, né? Eu passei na época do The King of Fighters. Passei fácil, de catar moeda em casa. Se você não for viciado, concorda que jogar videogame faz bem pra você? Concordo. Tô lendo o livro... Aqui, essa dica dele é preciosa. Tô lendo o livro Tudo Que É Ruim É Bom Pra Você. Esse livro é do Steven Johnson. O nome original é exatamente isso, né? Everything That's Bad Is Good For You. Aí ele fala sobre como, na verdade, videogame, televisão, internet, tipo assim, embora nego diga que tá deixando a gente burro, contrário, tá deixando a gente mais inteligente, mais receptivo a novas informações. Vende esse livro no Brasil já, vocês podem... Não vou falar pra você comprar na Saraiva, porque ao contrário dos outros podcasts do Brasil... Pode xerocar na verdade. A gente tá patrocinado pela Saraiva, então foda-se. Você pode pegar na biblioteca e tirar xerox, tô cagando. dado pro Steven Johnson. Na verdade, o livro é muito bom, mas se você comprar o brasileiro, você vai dar dinheiro pra editora. E aí ele tem uns detalhes aqui que o Weber colocou no e-mail, que é uns detalhes interessantes do livro, que é os conceitos de sondagem e telescopia que ele coloca, né? Sondagem é a habilidade de decodificar e interpretar o ambiente em que se está explorando. Os videogames, diferentes de um jogo de tabuleiro, por exemplo, não apresentam todas as regras no começo. Elas vão apresentando suas regras, ensinando o jogador durante o jogo. Então ele argumenta no livro que isso é interessante porque quando você nasce, a vida não se apresenta para você de uma para outra. Aqui, este é um mundo e você tá, todas as regras estão na sua cabeça já, de como comer mulher e como se dar bem no seu emprego. Então o videogame, quando a criança é exposta a isso desde cedo, ela vai aos poucos tendo essa noção de que as portas vão se abrindo aos poucos nas coisas e que você vai aprendendo coisas novas aos poucos e que você não vai chegar com tudo mastigado. E telescopia é a capacidade de organizar mentalmente uma ou mais listas de itens aninhados e hierárquicos para a solução de problemas. Por exemplo, em Zelda o objetivo principal é salvar a princesa. Isso é do livro, tá? Para fazer isso, deve-se enfrentar o vilão Ganon, munido de armas legendárias. Caralho, eles botaram legendárias no livro, parabéns pro tradutor. Para localizar essas armas, é obrigatório possuir a pérola Jin, que, para obtê-la, deve-se atravessar um oceano virtual, construindo ou comprando um barco à vela de outros jogadores. É de outros jogadores? Você compra o porra do barco? Caraca, é. Quem? É isso mesmo? Tá meio louco, você tá meio louco. Parabéns aos tradutores, tá? Para fazer tudo isso, é necessário manter o avatar vivo e saudável. Sacaram? Achei bem bacana. Sou um analista de sistemas e, pessoalmente, notei que esse treinamento mental dos videogames me ajudou muito no meu trabalho. Essa parte da telescopia, sobretudo, ele argumenta que te ajuda na sua capacidade de armazenamento de estruturas, né, mentais. Então, porra, pro cara que é analista de sistemas, a gente que mexe com computação e não com design, isso é importante mesmo. Tá de bobeira, eu mexo com computação também. É, verdade. Eu tentei te sacanear, mas falei. Por exemplo, Senhor Eternidade conhece a filha do Renato Gomes pessoalmente. Quem não conhece, pode procurar aí no Google Imagens e vai ver caraca, que mulher gostosa. Enfim. Por exemplo, enquanto o cliente está passando os requisitos do projeto, vou descobrindo, entendendo e debulhando, olha só, termo de revista de videogame, debulhando as regras do negócio junto com ele, enquanto monto mentalmente tudo que vai ser preciso para desenvolver o aplicativo. Thank you, videogames. É verdade, agradecemos todos aos videogames por nos fazer comer mulher e por nos ensinar a falar inglês e entender bem. Só de comer mulher, eu falei, isso na eternidade você leu, né, a mensagem que eu mandei pro pessoal. Um leitor, um ouvinte nosso, me mandou uma mensagem hoje no Facebook falando, pô, cara, eu mandei um e-mail pra vocês, vocês me sacanearam, falaram pra eu mandar o xaveco do Mario na mulher. Bom, aí eu encontrei a mulher mais, que eu achava que era mais chata da empresa, né? Mas era bonita, né? Eu cheguei pra ela e falei, e aí, conhece o Mario? Ela deu uma risadinha, me achei engraçada, a gente começou a conversar e estamos quase namorando. Então, galera, você fica de lição que o xaveco do Mario é infalível, nosso camarada aí. E outra lição, aceitem sempre conselhos amorosos da sua eternidade. Porra, que ele é, cara, é o... Mancha pra caralho das putarias. É o único cara que mantém um namoro intercultural cultural aqui no é Bahia. verdade. Então é que não, porque eu sou judeu, na verdade. Ah, tá, entendi, você também é, esqueci desse detalhe. Bom, Biostoker 002, e quem fala é o Biostoker 002, vulgo Marcos Melo, nos comentários, tá, paga isso, cara. Quem é Marcos Melo? Biostoker 002, atualmente sou biólogo, olha só, cara, tudo a ver, Biostoker, biólogo, caralho, é um gênio. Ilustrador botânico level aspira. O que é ilustrador botânico? Faz aqueles esqueminhas assim, tipo célula de planta, ciclo de Krebs, aí desenha uma pera, corte da pera, aí desenha a pera. Enfim, estive fazendo maratona do podcast de vocês desde o episódio sobre jogos que merecem um revival e tenho curtido bastante a abordagem mais generalista da série de jogos, com a proposta de falar sobre eles mais detalhadamente depois. Aí já tô vendo que esse e-mail tem potencial, hein, cara. O cara escreve bem, tudo certinho. A potencial. Cara. Não, e foi ele que mandou os desenhos, pô. O cara é sinistro. Cara, aí, esse cara é foda. Respeito pra caralho. Os casts do Disco Ninja são os meus preferidos, pois curto bastante as assistências dos jogos. Deveria ter enviado um e-mail antes, mas a pós-graduação tem devorado meu tempo livre para ouvir podcast jogar mais jogos. Tá certo, é muito justo. Tem uma pequena crítica sobre o podcast de forma geral. Acho que as músicas nos blocos dão muitos loops antes de tocar. Às vezes o assunto muda completamente, mas a mesma música fica tocando ao fundo, tornando alguns episódios cansativos. Isso é culpa do ninja inimigo, cara. É, porque às vezes dá essa coisa de fazer loop em música, às vezes dá trabalho, cara. Então... É, dá trabalho e dá preguiça, então a gente... Toco foda-se, né? Tipo isso. A gente não faz isso. Pô, né? Porra, a gente pelo menos bota música, cara. A maioria da galera nem música bota. Fica só um monte de maluco falando. É verdade. Somos melhores que os outros. Envio dois desenhos em anexo sobre algumas coisas que foram faladas ao longo da história de vocês. Um é o Toilet Warrior e o outro é o Filosolapso. Antes que o Senhor da Eternidade reclame, sou fã do Yoshitaka Amano desde pequeno e tento fazer algo no estilo assimétrico e de traços incompletos dele. Cara, eu achei muito foda teu desenho. Eu juro pra você que não achei nenhuma... Não pensei em reclamar em nenhum momento. Achei Caraca, muito legal, cara. Ficou muito bom, cara. E o... Porra, meu, o maluco pegou todos os os itens possíveis e imagináveis de ter num banheiro e encaixou, cara, na porra do desenho. Cara, é genial. Eu fiquei emocionado, cara. Fiquei muito emocionado. Bom, cara. Toilet Warrior, que é a ideia secreta do Flash Goggles, né? Exatamente, cara. Exatamente. Em breve, viu outros, em cores também, com os outros integrantes da equipe. Por favor, o faça, cara. Vou ficar emocionado de novo. Ficou muito bom, cara. Ficou, porra. Eu vou colocar o Filosolapse de foto de Avatar. Eu vi o Filosolapse ainda. É que você não leu e-mail, seu viado, mas tá lá. Ele fez Eu vi o Toilet Warrior. Por que eu não vi o Filosolapse? Porque você, sei lá, eu não botei no Facebook o Filosolapse ainda. Uma coisa de cada vez. Cara, muito. Stalker, muito obrigado pelo desenho, cara, e pelo e-mail escrito. É, o cara faz pós-graduação, né, cara? O cara sabe escrever, né? Já... É, o cara é ilustrador botânico. É ilustrador botânico, ele desenha plantas. É, o reino plantai. Mande seus e-mails pra eu gosto de jogos, @bastofrentesoco.com. Fique com o episódio agora. No mais, nada mais, galera. Até semana que vem. Um beijo. De hoje vamos fazer algo bem diferente, amigos. Nós temos 60 minutos e nada mais para falar de tudo que aconteceu na E3 2012, emitir nossas opiniões e dizer o que achamos de bom, o que achamos de ruim, o que nos frustrou e o que nos deixou empolgados para E3. Mestre Splinter, você que tem 100% de participações nos nossos programas sobre E3, lembrando que esse é o terceiro, né? Nós viemos gravando desde 2010, inclusive foi o nosso primeiro. Explique pra gente rapidamente, em 15 segundos, o que é a E3. Cara, se dizer que você puxou uma estatística aí, parece aquela de futebol, né, cara? Ah, porque o time do Corinthians nunca perdeu pro Santos em anos bissextos, quando chove e o vento vem do leste. Cara, Electronic Entertainment Expo é uma feira internacional dedicada aos jogos eletrônicos, considerada mais importante do gênero. É onde as empresas mostram o que tem a lançar no ano que vem e fazem uma hype absurda. Mestre Plinio, você deu uma definição excelente com essa história. Excelente, excelente. De hype absurda. Senhor Eternidade, diga-nos o que. Por que, cara, que as pessoas ainda vão nesse negócio? Com um mundo tão descentralizado de informações como que tem hoje, qual é a utilidade de uma conferência dessas assim? Você vê alguma ainda? Ele tá jogando, cara, alguma coisa aí, não é possível. Ah, tá explicado. Bom, Ará! Então vamos, dane-se, senhor Eternidade, não é um viado mesmo. Vamos começar os trabalhos. Arara, vamos falar de coisa boa então? Começa aí falando pra gente mais ou menos aí como é que funciona esse esquema da E3. Você que é o único da gente que acompanha até hoje com mais afinco, acompanhou ao vivo em alguma das conferências. Fala aí um pouquinho como é que funciona mais ou menos o esquema. Então a E3 é formada por duas partes. Primeiro tem o palco, onde as pessoas fazem as suas conferências e tal, as empresas grandes que tem alguma coisa pra mostrar, ou não. E tem o chão mesmo, que é onde as pessoas botam os jogos e tal pra jogar, e todo mundo pode ver, e pode ver as coisas interessantes. As empresas menores que não tem tanta coisa pra mostrar, ou que não tem dinheiro pra comprar espaço no palco, vão lá e montam seus stands. Então, tem de tudo pra todos os tipos de pessoas, pra todos os tipos de público, e basicamente o que a gente vai falar aqui, eu acho que é sobre as conferências, porque os jogos que estão, tipo, por aí todo mundo já meio que conhece, foi mais pra conhecer o gameplay, assim, e tal. Mas o grande foco da exposição pra gente, assim, são as conferências, que são transmitidas online pra todo mundo. Inclusive são poucas empresas até que se empenham mais a essas conferências, né? Há alguns anos já temos umas 5 empresas só, as 3 que fabricam hardware, né? A Nintendo, a Microsoft e a Sony, e as únicas que estão bancando alguma coisa aí por fora, a EA, que é a que mais tem dinheiro de todas, né? De longe, e a Ubisoft. Acho que o resto do pessoal tem apostado em outras... O resto é o resto. O pessoal vem apostando em outras coisas. Tem outras empresas que fazem suas próprias Não, conferências, né? Mas é que assim, tipo, 2 anos atrás a Konami fez uma conferência ao vivo, foi um fracasso, porque ninguém tava treinado, tinha muita gente que veio direto do Japão e não sabia nem falar inglês direito, eles não sabiam exatamente o que mostrar, e aí virou motivo de piada na internet inteira. Eles resolveram não arriscar mais, e agora eles exibem conferências gravadas anteriormente. A mesma coisa aconteceu com a Activision, que fez uma conferência no passado e todo mundo também tirou sarro. Ninguém sabia falar inglês também, né? Na Activision. Oi? Activision também não tinha claro. Ninguém sabia falar inglês. Ah, Activision tem, mas não sabia também como fazer o show de uma maneira decente. A Square Enix tinha potencial pra fazer uma apresentação, mas eles preferem não, porque sim, vai saber porque. De repente é muito caro, eles preferem ficar fazendo jogo do que ficar pagando propaganda. E no final das contas ficou sobrando só essas mesmo. É, e também, né, pessoal, a gente tem que levar em consideração uma série de coisas, né? Tem essa questão que eu falei da descentralização de informação. Hoje tem um post no Games Foda que é espetacular, que o cara citou uma frase fantástica. Se o Hideo Kojima estiver cagando, ele posta isso no Twitter e todo mundo sabe, na hora. Essa comenta, ah, e o Kojima tá cagando, será que, né, Metal Gear. Né? Então, o Kojima tá tendo alguma ideia irada enquanto caga. Uma ideia irada, né? Afinal, ele é um pensador, né? Um gênio da arte. Né? E outros caras da indústria de videogames são muito ativos também. O Yoshinori Ono, da Capcom, vive postando coisa em Twitter e etc. Então, às vezes, nem vale tanto a pena pra uma empresa você chegar numa conferência enorme dessas e colocar o seu grande anúncio, o seu grande jogo lá e correr o risco dele acabar virando só mais um no meio daquela enxurrada de anúncios, né? Então, acaba tendo que ser um negócio também, em parte, bem pensado, né? Ou então, em outra parte, assim, você levar qualquer merda pra lá só pra fazer parte do show e não arriscar muita coisa, né? Que às vezes é o que acontece. E, por fim, a E3 acontece em junho e pouco mais de um mês depois, nos Estados Unidos, todo ano tem a Comic Con em San Diego, né? Que é o maior evento de entretenimento... Comic Con. que é um dos maiores eventos de entretenimento do mundo hoje. Porra, tem cobertura de televisão, a internet inteira vai lá ver o que tá acontecendo. E o pessoal antigamente falava só de quadrinhos, mas hoje fala de videogame, filme, série de televisão, então tá todo mundo lá. Então, às vezes, a Capcom, por exemplo, acaba geralmente anunciando mais coisas na Comic Con do que na E3, né? Ano passado, a Capcom, inclusive, anunciou algum dos novos lutadores de Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Exatamente. Eu tive o prazer de estar lá, inclusive é fantástico, quem tive a oportunidade de ir lá. E o stand da Capcom era enorme lá, era maior do que de muitas empresas de quadrinhos, inclusive. A E3 desse ano, ela foi mais voltada para os investidores, né? Então não teve muita surpresa para quem é gamer e quem acompanha sites de notícia, porque muitos jogos que foram revelados, todo mundo já sabia, mas quem tá querendo saber se investe em alguma empresa ou qual jogo que vai fazer sucesso, qual vai ser as tendências do momento e não tem tempo pra ficar acompanhando essas coisas, geralmente assiste a palestra e fica meio sabendo, mas pra quem é gamer não valeu tanto a pena. Pode investir na BR Malls. Daí a palavra do Mestre Splinter, o cara que investe, ele está investindo e está ganhando. Só pra gente não passar batido pela Konami, que teve uma palhinha dois dias antes, eles mostraram um trailer do Metal Gear que eu não assisti pessoalmente, poderia assistir muito rápido. Mas o que eu posso repassar aqui das críticas, sem julgar, simplesmente repassando como uma velha fofoqueira, é que não é Metal Gear. Virou uma coisa completamente diferente, o pessoal tá achando muito, os fanboys estão loucos da vida e falaram, porra, essa merda aqui é outra qualquer coisa menos Metal Gear. É um hack and slash. Não quer dizer que seja ruim. Sim. Que seja ruim, então não é Metal Gear. Ou Metal Gear levantando a revingança. Rising. Parece um hack and slash, né? Tem mais cara de, sei lá, Devil May Cry do que Metal Gear mesmo, mas é uma coisa franquia. Vai fazer um jogo daquele personagem, vai fazer o quê? Uma porra de espionagem? Aquela porra daquele bicho com uma espada gigante? Não vai, né? Então, começando pela primeira que entrou lá na Sapucaí, a Microsoft. A Microsoft vinha apostando sempre no Kinect nos últimos anos e ela, dessa vez, tentou fazer uma abordagem diferente, né? Ano passado, o pessoal comentou muito que quando a Nintendo apresentou o Wii U com aquele iPad lá de controle, as pessoas começaram a falar, tá vendo? Ano que vem todo mundo vai fazer algo assim, porque a Nintendo faz alguma coisa. Falou, não, a moda agora é usar controle de movimento. Aí todo mundo fez. A moda agora é usar tablet de controle. Todo mundo vai fazer. E aconteceu exatamente isso. Pelo menos a Microsoft foi nessa onda, né? Com o tal do Smart Glass. Arara, você tá ligado aí, né, nesse lance de Smart Glass aí? Smart Glass funciona assim. Tipo, qualquer aparelho que rode Windows 8, por exemplo, o seu celular da Nokia, ou aquele seu tablet, ou aquele seu Zune. Zune, novo, isso. Adoro. Ou qualquer aparelho que você conhece que rode Microsoft vai poder interagir com seu Xbox, de modo que você pode começar a assistir a um episódio de Game of Thrones no seu tablet, e aí você pode passar ele, tipo, você começa a assistir na rua, assim, no metrô, e aí você saiu do metrô, você pausa ele, chega em casa, você joga ele pro Xbox e continua assistindo pela TV, e no seu tablet vai estar, tipo, informações como o elenco, e o que tem no episódio, e você pode pausar o seu episódio pelo tablet, o que é uma coisa super revolucionária, assim. Nossa, esse tipo de interação versão que eles estavam tentando vender, que não empolgou muito, porque precisa ser um tablet de Windows 8, ou seja, Android talvez funcione, mas você sabe que vai ter sempre aquele bando de incompatibilidade. É. iOS talvez funcione com iPad, mas você sabe que nunca é muito direito assim. E o aplicativo vai ser merda, você vai baixar 38 drivers e RAMs. Tá tudo baixo driver no iPad, cara. Não, você não faz nada com nada que seja iOS. Simplesmente vai funcionar, então, beleza. Tipo, isso. Na teoria, muito bonito, mas você sabe que na hora do vamos ver vai ser aquela porcaria. Então, ninguém... É um tá se importando tanto. De hiperconectividade, né, cara? Mas é aquela tua história. Eu tava até conversando com o pessoal do Phoenix Down, que estão gravando um programa pra semana que vem, sobre essa questão do Smart Glass. Porra, tem gente que não... E um dos caras falou algo muito interessante, agora não lembro quem foi. Tem gente que não consegue prestar atenção na porra da barra de life que fica no canto da tela, cara. Você quer que o cara fique prestando atenção em duas telas ao mesmo tempo? O iPad na mão e olhando na televisão e, porra, segurando o controle ao mesmo cara, tempo? Cara, geração Y, cara, multitask. Porra, multitask não faz nenhuma direito, né? O engraçado é que logo depois da palestra do Smart Glass, quem entrou no palco foram os criadores do South Park e eles falaram assim, já pensou que legal se você pode jogar o seu Xbox conectado com o seu tablet, interfaceando com o seu celular, conectado com o seu fogão enquanto você está dentro da sua geladeira? Mas a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer um jogo. É, né? Agora, a grande questão é essa, né? Eles venderam muito bem esse negócio de Smart Glass, mais uma a suíte interativa de entretenimento do Xbox, não sei o quê. Mas, porra, pra jogo, né, cara? Será que vai valer tanto a pena assim pra jogo esse negócio? Porque você vai ficar no meio do Gears of War lá, dando tiro, escondendo atrás do murinho e olhando no mapa no iPad? Eu não sei se isso vale tanto a pena. Essa questão aí que você levantou do tá assistindo lá o Game of Thrones no metrô, aí chega em casa e continua vendo pela televisão. Legal, beleza. Eu acho isso realmente válido, é interessante. É coisa de nuvem, né? É a nova tendência aí, de fato, tudo sem nuvem. Mas, pô, pra videogame, será que vai valer tanto a pena assim? Então eu fico meio na dúvida com esse negócio, né? Fora que, pra mim, tem toda a cara de que eles foram na onda da Nintendo com essa história de merda de tablet, né? Não, é claro que isso aí é tipo puro marketing, assim. É só pra eles venderem e falar assim, olha, a gente consegue fazer isso. Você não vai comprar por causa disso, mas tem, entendeu? É que nem eles anunciarem, olha, você pode assistir agora a Liga de Hockey, NHL, pelo Xbox. E você pode assistir FIFA, o Campeonato de Futebol e o Campeonato de Basquete, tudo direto do seu Xbox pela Xbox Live. Ninguém vai, assistir pela Xbox Live. Todo mundo vai ligar a TV a cabo e vai colocar lá na TV a cabo. Ninguém vai ficar assistindo, tipo... Mas tem, entendeu? É que nem eles falaram assim, não, agora você pode assistir YouTube pelo Xbox. Ninguém vai, cara. Tem um computador ali do lado. O nego vai abrir o computador ou abrir o seu celular. Ninguém vai, tipo, ficar digitando com um controle uma URL pra achar o vídeo que ele quer, entendeu? Tem um amigo nosso que a gente uma vez estava na casa dele, aí foi mexer no PlayStation dele, né? Aí entrou no navegador no PlayStation dele. Tinha um registro no navegador. Era o redtube.com. Não vou falar... Não vou falar quem é esse amigo, né? Porque ele, né, tem uma reputação aí a zelar, mas aconteceu isso. Tá? Ele grava podcast, não veio hoje. Não, pior que não foi esse. Não, pior que não foi o Ninja Inimigo. Já adianto que não foi o Ninja Inimigo. Mas já participou do podcast aqui várias vezes. Foi o Ninja ou o Nungo? Enfim, aconteceu isso aí uma vez. Bom, além disso, né, a Microsoft anunciou alguns jogos aí, o Gears of War Judgment, né, da série consagrada. Então, mais um jogo de Gears of War, que aí realmente o pessoal até agora não cansou de Gears of War, né? Tá sempre tendo coisas interessantes e a guerra continuando lá. Então, acho que tá sempre trabalha. Igual, só que com gráficos melhores. Acho que agora não dá tanto gráfico não, mas tudo bem. Eu vi uma coisa interessante desse jogo, que a ideia do jogo é que é o julgamento de um dos personagens do Gears of War anterior. Eu não joguei nenhum dos outros jogos, mas foi isso que eu li. E o que acontece? Cada uma das fases do jogo é uma etapa do julgamento em que ele tem os flashbacks do que aconteceu. E pra você conseguir a história completa, você tem que jogar no nível de dificuldade mais difícil, que é onde você chega pra valer, tipo, nos verdadeiros desafios e você encontra toda a verdadeira história. Então, cada fase, pra você descobrir o que realmente aconteceu em cada uma dessas fases, tem que jogar. Então, eu achei isso aí uma coisa interessante, assim, tipo, pelo menos eles estão querendo levar um pouco mais adiante e deixar um jogo um pouco mais interessante com essas coisas. É um jeito inteligente de você fazer um spin-off, né? Diferente do que a Sony fez, por exemplo, com God of War, chegaremos lá. Mas é um spin-off interessante, né? Você não faz aquela apelação de, não, é um prequel só por... é antes da história, né? Então, acho que vale a pena. A Microsoft também anunciou um outro jogo aí, não sei o que lá, 4, eu não lembro o que é, mas não importa também, era uma besteira lá, então... Uma coisa, qualquer merda. É, uma merda qualquer dessa aí. Então acho que de Microsoft é isso, né? Algum destaque mais da Microsoft? Teve tem esse Central 3 é, com o Usher dançando lá em cima. É, cara, o Usher foi puta merda. Teve... Cara, Usher e Snoop Dogg, né? O Snoop Dogg foi anunciado como personagem de Tekken, né? Tá ótimo. Teve é sério isso? Teve é. um jogo do South Park, pô. É, o South Park. E teve um jogo da Nike pro Kinect, que é um jogo pra você fazer exercício que é patrocinado pela Nike. Pô, mas, é o Wii Fit deles. É o Wii Fit. É tipo um Wii Fit deles, exatamente. O negócio da Microsoft, uma declaração que o pessoal já esperava ouvir em relação ao lançamento ou não do Xbox 720 ou sei lá o que eles vão chamar. Vai ter sim, porque naquele filme Real Steel, no seu Guardiões de Aço com o Hugh Jackman, tem lá a propaganda, Xbox 720. E o filme se passa em 2020, tá? Então vai ter sim esse videogame. Vai ter, beleza. Com certeza. Confirmado no futuro lá. Se tem no futuro, mas, vai ter. Mas o que eles falaram em relação a isso é que o Kinetic deu uma sobrevida, aumentou o tempo de vida útil do videogame e eles não vislumbram nenhum lançamento pro ano que vem, nem provavelmente pra 2014. Não enquanto alguém não aparecer anunciando, né? Assim que a Sony anunciar um PlayStation 4 ou esse Wii U ganhar corpo aí, que sinceramente eu acho mais difícil, aí a Microsoft num instante vira aí e anuncia qualquer porcaria dessas aí de Xbox 720, 1080, sei lá. Mas é isso, o Xbox vai fazer 7 anos, né? O Xbox 360. Então acho que já durou bastante e tá na hora de tirar a página, né? Já durou mais que qualquer outro console. O Nintendinho não durou, PlayStation 1 não durou, nem o 2. É que contradiz muito desses princípios da informática aí, de que as coisas vão se renovando cada vez mais rápido, né? Mas, beleza, toda regra tem sua exceção. Uhum. O David Jaffe, que é o criador da série Twisted Metal, falou que a próxima geração de videogames provavelmente vai ser a última. É, porque o mundo vai acabar, né? Justo, muito justo. Tipo... porque não vai precisar ir muito mais além da máxima capacidade que a gente tem hoje pra computadores, pra fazer jogos extremamente absurdos e que ninguém precisa mais trocar o videogame, entendeu? E ninguém precisa de mais de 640K de memória também. É exatamente isso. É. Na verdade, as crianças vão voltar a soltar pia e jogar bola, né? É, típica frase de merda que o maluco fala só pra virar... Ele quis entrar na história, né, cara? Vou entrar na história como? Falando uma frase idiota. E daqui a 20 anos ele vai... Ah, é o cara do Twisted Metal lá, idiota. Bom, depois a Microsoft... Imbecil. Depois a Microsoft que entrou lá no palco da E3 foi a EA, né? A gloriosa Electronic Arts. A empresa que, se quiser criar o videogame dela, ela acaba com toda a indústria, porque ela vai monopolizar tudo, porque ela tem tudo. É incrível como eles possuem o mundo em suas mãos. Senhor Eternidade, o que a EA trouxe de interessante? Nada. Ah, mentira. Boa resposta? Boa resposta? Não sei. Arara, você concorda? Ó, trouxe SimCity novo. É, tem o SimCity novo. Eu adoro SimCity, é meu jogo favorito de todos os tempos, cara. Isso só que não foi irônico. Não sei, o Senhor Eternidade é um cara meio indecifrável. O Mestre Splinter gosta de SimCity porque ele trabalha em shopping agora, então a administração... Eu prefiro Mal Tycoon. Senhor Eternidade, pra te deixar mais feliz em relação a EA, o UFC, a franquia UFC agora é da EA. Eu soube, cara. Eu acho isso muito engraçado, porque, eu não sei se você se lembra, mas a EA soltou um jogo de MMA. Sim. Faz um tempo já. E já tinha a franquia do UFC da THQ. Eles enterraram a THQ e agora. Aí, enterraram. Aí, beleza. Aí, só que aí depois, quando a EA lançou esse jogo, aí o Dana White, que é o presidente do UFC, falou: então, meus lutadores, se alguém assinar contrato de imagem com a EA, vocês vão ser demitidos e vão ser estuprados. Nossa. E agora, rolou, claro, uma treta com a EA, e agora, foda-se, né? Agora tá todo mundo muito bem, obrigado, todo mundo é amiguinho. É, a EA exatamente. É tipo a Globo, né, dos videogames, né? Eles ganham, né? Eles ganham. No grito. Eles ganham no grito. É, exceto as Olimpíadas. Teve um negócio legal também do E3, foi o Battlefield 3 Premium, né? Que é o pacote de mapas, expansões e novos veículos, novas armas, que é o Beto tentando ainda fazer sobreviver o Battlefield 3. E falaram do Star Wars do The Old Republic, falando que o jogo superou as expectativas da empresa, que foi lançado já há uns 6 meses, né? Sim. E que ele tá pronto pra receber já uma atualização nova, uma expansão com novas raças, um novo planeta, e pro pessoal esperar novas novidades, mas não empolgou muito não, porque ainda ficou muito... superou expectativas porque foi uma falha maior do que eles jamais previram. Exatamente, A EA não trouxe nada de novo, né, cara? Eles fizeram o de sempre, né? Trouxeram mais ou menos. Eles trouxeram o novo Need for Speed, por exemplo. É o remake do... O cara, remake. Cara, o Most Wanted, se não me engano, é de 2005, cara. Eles estão fazendo um remake de um jogo de 7 7 anos atrás. Assim, onde é que vai parar essa porra desse mundo, cara? Não, que é remake, exatamente. É que, tipo, os caras que fizeram, que eram os caras que faziam a franquia Burnout, eles disseram que não queriam fazer sequência de ninguém. Então eles fizeram, tipo, um novo jogo com o mesmo nome. Beleza. É que nem, tipo, escrever Mortal Kombat. Fiz um jogo chamado Mortal Kombat. Fizeram Burnout, Mortal Kombat 9. Fizeram um Burnout agora que vai se chamar Need for Speed, é isso? Exatamente. Parabéns a todos os envolvidos. Defendendo um pouco essa filosofia do remake, amanhã tá pra sair na PSN o... Amanhã não, até o final de junho tá pra sair na PSN o Tony Hawk Pro Skater HD, que vai pegar o Tony Hawk 1 e o Tony Hawk 2, inclusive a trilha sonora que lançou fez Super o jogo ficar mais famoso, vai misturar os dois jogos e vai lançar uma versão HD pro PS3. Mestre Splinter, Tony Hawk é um jogo de, sei lá, 98, entendeu? Aí eu entendo, já passaram duas gerações aí de Tony Hawk. O Need for Speed com esse nome, mostrou ontem, cara, foi ontem, cara, 2005, eu tinha 19, eu tenho 26 agora, tô velho, né? Pô, mas eu sei lá, cara, pra mim foi ontem essa porra, eu fico puto, cara, não entendo, pra quê? Caralho, tanto nome pra botar no jogo, aí bota um nome que já, vamos se fuderem. Não, então foi Battlefield que eles falaram de Star Wars, toda a suíte de esportes da EA, que eles têm tudo, né? FIFA 13, Madden 13, vai vender FIFA pra caralho. FIFA 13 com Kinect? FIFA 13 com Kinect, é. Sim. Com Kinect. Eu me recusei a olhar qualquer coisa de jogo de futebol, porque eu não gosto mais tanto. Mas Dead FIFA 13 Space. Com Kinect, tá ótimo. Dead Space 3, né? Crysis 3, agora com o Gavião Arqueiro, como personagem principal. É o cara com a porra de um arco composto gigante na capa, né? Cara, Crysis 3 é aquele jogo que ninguém nunca vai poder jogar, né, cara? É, né? Só o engenheiro da NASA vai jogar. Ele vai instalar lá no computador. Você gasta R$6.000 no seu PC e você joga. É, mas será que o 3 vai continuar assim? Porque o 2 já deu uma diminuída, né? O 2 é mais leve que o 1. É, e pra videogame não tem esse problema, né? Pra videogame vai rodar e pronto, né? Então... Vai rodar e pronto. É. Ah, mas é a mesma coisa. Nunca é gráfico. É, não tem o mouse. É, foda. É, uma coisa engraçada é que o Dead Space foi anunciado com co-op. Porque Sim. Os criadores do jogo disseram que ele é muito assustador pra se jogar sozinho. Tá bom, é. Então, o Diego GC lá do Fenixão vai ficar feliz porque ele não vai mais precisar se cagar de medo sozinho de noite no volume. Agora é um jogo pra você jogar com a sua namorada. Isso, é. É tipo aquele banheiro que vende. Banheiro pra casal, né? Que é uma privada na frente da outra pro casal carregar juntinho. Vai ser o team kit necessário. Bom, algo mais da EA? Acho que não. Não, mas eu vou seguir a minha filosofia de vida e vou voltar no assunto da Microsoft só pra falar do... Vai, passa. Não, do Tomb Raider. Ah, que... sim. É. Tomb Raider. É, entrou na conferência da Microsoft, né? Embora seja pra todos os jogos. É, consoles. Mas é só pra falar uma notícia que eu vi esses dias, aí na semana rolou um bafafá, que no nome dos teasers do jogo aparece uma cena da Lara Croft quase sendo estuprada. E a ideia do jogo... Mais ou menos. É um cara, que é um dos vilões, ameaçando que vai estuprar ela se ela não ficar quieta, entendeu? Sim. É uma ameaça. Isso não faz sentido. Não, isso não faz sentido. Faz sentido. Como é que o cara vai ameaçar pra uma mulher ficar quieta, ameaçar estuprar? Porra, ameaça arrancar um dedo. Estuprar é uma parada que você faz, pô, por vontade, né? Tá. Mas, enfim, no meu caso. Mas a galera ficou meio chocada com isso, né? Tão usando assuntos polêmicos, mas o nego falou que nesse jogo, ao invés de você sentir uma super heroína jogando com a Lara Croft, você vai sentir pena dela, que você vai ver ela sofrendo mesmo e dando a volta por cima. Difícil eu sentir pena dela, mas tudo bem. É, eu acho que tem essa história do estupro tem dois lados que pode dar merda ou pode ser um negócio interessante, tá? Primeiro que a maioria da população de jogadores de videogame é homem, queiramos ou não. A maioria ainda é, tá? Mais de 50% mais um são... Depende. A maioria é. A maioria ainda é, tá? 50% mais de maioria. De consoles, tem razão. De consoles sim, não é. Não tô falando de jogo online, porque realmente a gente sabe que é diferente a história. Público-alvo de Tomb Raider. Público-alvo de Tomb Raider, né? A gente lembra. Lembrando que Tomb Raider foi anunciado no ano passado, né? Eles falaram na E3 do ano passado, aí teve aquele trailer lá dela gemendo. Que a gente até falou que se você, né, só ouviu o trailer, você tá no filme pornô, da Sylvia Saint, né? E não saiu ainda a porra do jogo, mas beleza, tá bom. Então, você tá jogando com uma mulher, então o seu avatar no jogo é uma mulher. Então, bem ou mal, o jogador tá no papel dela e vai passar pelas situações que ela está passando. Então, se tem uma questão dessa de estupro, uma simulação de estupro, isso pode virar chacota, né, de nerd idiota na internet, né, ou acabar despertando um diálogo, né, uma discussão sobre essa questão toda do estupro, né, e sobre, né, o respeito à mulher, ao ser humano, enfim. Eu acho que pode sair coisa boa disso aí também, apesar de ser, a princípio, assim, meio tabu, né, nunca teve nada desse tipo que eu saiba. Não aparece o estupro, entendeu? Tipo, o cara... É, também ataca, entendi. Mas não é, mas eu acho que sabe, isso aí já é plausível, já é diferente de tudo que se vê geralmente. Não é, tipo, eles não estão botando a mulher como um objeto no jogo, nem nada do tipo, eles estão mostrando uma ameaça real, sabe? Como se o vilão fosse realmente um vilão. Claro, vai ter gente que vai falar assim, ah, mas eu sofri abuso e isso aí pra mim é um assunto complicado, sabe? Mas, tipo, é por isso que pessoas com medo de altura não sobem na porra da roda gigante, entendeu? Exato. Não, acho que pode vir a ser algo interessante, né? Então, esse Tomb Raider aí já tava chamando a atenção, todo mundo queria ver, né? Eles adiaram a porra do jogo, como sempre. Tudo atraso hoje em dia, né? Então, vamos esperar pra ver, né? Vai sair aí pra Xbox, pra PlayStation. Talvez acabe sendo pro Wii U também, se ele sair até lá. Sim, e Tomb Raider também tem um arco e flecha. Também tem arco e flecha. Tá na moda essa porra de arco e flecha agora, né? Tá todo mundo nessa. É o ano do arco e flecha. É o ano do arco e flecha, né? Falaremos Assassin's Creed ainda, que também, né? Tá... O Gavião Arqueiro é, porra, mania. Bom, depois veio a empresa que, pelo todo mundo julgou aí, né? A galera julgou, ganhou, né? A conferência, né? Que foi a Ubisoft, né? Os franceses chegaram e chegaram mostrando mais ou menos o que a galera queria ver, que era coisa nova. Então, um en passant aqui pelas coisas que acabaram sendo coisas menores na conferência da Ubisoft. Esse Zombie U aí, né? Que vai sair pro Wii U, que tem um trailer aí muito bonito, que causou, né? A mesma impressão que a gente teve quando viu o trailer do Dead Island, né? Um trailer muito bonito, cinematográfico. Mas, muito parecido. Até a ideia é a mesma, né? Mas, bom, tem que esperar pra ver como é que vai ser o jogo, né? Porque acho Dead Island... A música é diferente. A música pelo menos é diferente, né? O Dead Island, quando veio, né? Ninguém, né, achou grande coisa. Zombie U é um remake do primeiro jogo que a Ubisoft jamais lançou. Tipo, um jogo de DOS, que era tipo um adventure que eles lançaram muito, muito tempo atrás. Foi o primeiro jogo deles. Chamava Zombie, sem o E. E aí eles resolveram fazer pro Wii U uma versão do jogo. E ele é legal por vários motivos. Primeiro porque ele praticamente não tem pause. Então se você quer, tem que abrir uma porta e tem que digitar num console, você tem que digitar lá no touchpad sem parar de jogar. Então você tem que, tipo, ficar tirando e expulsando os zumbis enquanto você abre o touchpad. Ou se você quer mexer no seu inventório, ou se você quer atirar longe. Então tudo isso é pra deixar você tenso o suficiente. Sim. Segundo, com uma mordida só, você morre. Você já era. Você morreu. Terceiro, você morreu, não tem volta mais. Vai, é hardcore? Hardcore. É que nem Minecraft. Sabe quando em Minecraft você morre e você tem que, tipo, ir até onde você tava pra pegar esse equipamento? Aqui é a mesma coisa, só que quando você morre, você vira um dos zumbis do jogo e você tem que ir lá e matar o seu zumbi pra pegar o seu equipamento. Caraca. E ainda rolam aquelas coisas que, tipo, você zumbi aparece nos jogos dos seus amigos do Wii U. Então se você tem algum amigo que tá jogando Zumbi U, ele pode te encontrar um zumbi seu no jogo e, tipo, ter que matar. Então tem tudo isso no maneiro. Jogo. É bem maneiro, bem maneiro. E o Zumbi U eu achei o mais fraquinho da Ubisoft, cara, e foi isso tudo. É que ele não chama atenção logo de cara. Você olha e fala assim, mais um jogo de atirar, zumbi. É, o trailer era legal, bonitinho assim, mas, pô, não mostra nada, né? Então acho que eu fiquei com a impressão meio ruinzinha, mas... Aí à medida que você vai lendo, assim, sempre tem bastante coisa, bastante coisa interessante, assim, no jogo. É, parece bem hardcore. Interessante, mas, esperar pra ver também, né? Splinter Cell novo, Splinter Cell Blacklist, é que o grande destaque que o nosso amigo Ludobardo deu é que mudaram o dublador do Sam Fisher, não sei por quê. Eu acho que não teve nada que chamasse muita atenção, né? O Ludobardo é muito fã de Splinter Cell, pra ele ter achado que o grande destaque desse Splinter Cell novo é a troca de dublador, é porque deve ser um jogo que não... Mesma merda, só que diferente. É. Splinter Cell com Kinect também. É, com Kinect, né? Então você vai... Agora você grita e aí o soldado pensa que você tá chamando ele e vem, tipo, na sua direção, assim. Ah, então por isso que mudaram o dublador, né? Porque é a sua voz agora, que é a voz do Sufisha. Ah, piada boa. Assassin's Creed 3, né? Pra segunda parte aí da trilogia dos Arco e Flechas, né? Isso. O gameplay lá mostrando o Connor atirando com arco e flecha. É a impressão minha ou esse cara, ele é afrodescendente? Ele não é afrodescendente, ele é descendente de índio. Ah, entendi. Esse nativo jogo americano. Vai se passar nos Estados Unidos, é isso mesmo, né? Na Revolução, isso. A Revolução. Vai encontrar com Benjamin Franklin, com George Washington. É, porque... Vi muita coisa assim de gente na inglês, né? Da imprensa inglesa falando, porra, mas só vão matar inglês nesse jogo, né? Então, não, só vão matar inglês em todos os jogos da Ubisoft, praticamente. Lembrando que a Ubisoft é uma empresa francesa, né? Então, né, fica a dica. Esquisito, né? Então tem um gameplay interessante, né? Ele caçando servos, pra não falar veados, pra nego não achar que eu sou. Lacaios. É. Ser homofóbico. Caçando veadinhos, ele tava caçando veadinhos. Tava caçando veadinhos na floresta. Então, acho que pra fechar a trilogia. Vai fechar aí interessante, forma interessante, né, Assassin's Creed. Sim, é que vai fechar a trilogia, pera lá. É, fechar, né, só tem o número 3, né, mas já tem mais trilogia, né, já é uma, enfim, variologia, tem jogo pra caçar. Agora que eu me liguei numa outra semelhança além do Arco e Flecha, cara, lá, Croft também caça viadinhos, não caça? Caça. É, talvez, né. Ela uma das críticas do jogo é que ela mata um viado e, tipo, tira só um filé do viado, o resto da carcaça inteira, tipo, fica lá. Ah, deixa pra Ziana, né. Deixa pros outros bichos, é. É, deixa pra Ziana. É, a Lara Croft caça no meio ambiente, ela sempre matou tigre só porque eles atacavam ela. Vão anunciar também o Assassin's Creed pro Vita, que a personagem principal é uma assassina. Ah, interessante. Uma assassina franco... Eu não lembro, mas ela é tipo... Ela é de New Orleans, então ela é tipo mistura de uma americana... Ah, então vai ser concorrente pro 3, não? Vai ser meio que concorrente, mais ou menos na mesma época, sim. Entendi. Só que em outro lugar. Então ao invés de uma floresta nevada... Uma merda diferente, né? É, ao invés de uma floresta nevada, você vai ter tipo um pântano de New Orleans. É basicamente essa a diferença. Bem legal, cara. Acho que a Ubisoft aí... E o principal que eles trouxeram, né, que acho que foi o que mais deixou a galera impressionada. Eu, pelo menos, fiquei muito impressionado, tá, quando eu vi. Eu achei, falar, deve ser mais um jogo de mundo aberto aí, GTA de hacker, mas não. Pelo menos pelo que eu julguei. Que é o Watch Dogs. Watch Dogs, né, acho que é no plural o nome. Watch Dogs, sim. Eu não entendi o que você quer dizer com mais um GTA de hacker. Eu acho que você quer dizer não, mais um GTA, mais só um GTA, que... só que... De, é, mais uma mesma merda, só que diferente, né, mas acho que não. Exato. Bom, esse eu acho que vale a pena até colocar uma ambientação, né, cara, porque eu gostei muito de como eles juntaram várias coisas que estão em voga hoje aí na discussão de tecnologia e tecnologias sociais e tacaram isso no jogo, mostrando o potencial negativo disso. Bom, fala-se no, na introdução do jogo que as cidades, as grandes cidades, metrópoles, estão sendo agora, né, nesse mundo do jogo, controladas por sistemas operacionais unificados e controlam toda a parte de energia, trânsito, distribuição de água, distribuição de recursos em geral das cidades, né? Que entra muito num tópico de que hoje é muito discutido em computação, muito estudado, de governança, né, governança das cidades. E como isso afeta a população, ou como a população pode participar disso. Entra muito nessas discussões de crowdsourcing e etc. também. Né? Outra questão é de como a informação se tornou uma commodity, né? A grande commodity do mundo que a gente vive hoje. Não é à toa que Zuckerberg é trilionário, né? E a empresa dele aí tá comendo o cu de todo mundo em termos de dinheiro. Porque você vale muito mais por simplesmente ser o que você é, né? Seja você tenha os gostos que você tenha. Né? Então você se torna o alvo de todo mundo. E aí quem vai se interessar em controlar essas cidades com esse sistema operacional? Essas grandes empresas que não trazem informação. Então, nessa ambientação, né, virou exatamente um GTA de hacker, né? Vocês viram o gameplay do jogo? Sim. Não. Bom, então deixa eu te explicar. Quem foi que não viu o Master Splinter? Eu não vi. Muito bom, você é um cara legal. Seja o Orelha. Bom, o jogo é um jogo de mundo aberto. Você tá andando com um rapaz, um cara de sobretudo, boné. Precisa fazer um não, eu sei que você tá ouvindo. Aí, à medida que você vai andando, vão aparecendo ícones em torno das pessoas, né, com símbolos assim, hack. Então, você no gameplay, ele tá entrando numa exposição de arte pós-contemporânea de um cara lá, e ele hackeia todo mundo, estoura, bota um sinal. Ele ouve a conversa de celular das outras pessoas e consulta o Facebook das pessoas on the fly. A ficha criminal da pessoa. Criminal. Ele olha assim, aquela pessoa foi acusada de plágio na tese de doutorado dela. É. Esse tal de Carlos Pivoto. Opa, aí. Opa. Não, tem um cara que parece assim, HIV positivo. Tem umas coisas, cara, acho que uma miríade de possibilidades, assim, interessantíssimo no jogo. E a sequência de ação que mostra no trailer, acho que vale a pena todo mundo ver, é espetacular, cara. Agora, a dúvida que eu fiquei, né, é se aquela sequência de trailer dos carros lá batendo e virando um monte de murinho, né, pro cara se proteger, se aquilo é script, ou se cada vez que você estiver jogando, dependendo de quando você hackear o sistema de trânsito, eles vão bater de um jeito e vai meio que mudar a configuração do cenário de batalha. Não, não é script não. Não é script não, porque tinha várias maneiras dele fugir. Pois ele é. Ele só escolheu aquela pra mostrar que, olha, uma das coisas que eu posso hackear é tipo o sinal de trânsito. Eu posso colocar verde nos dois lados e todo mundo bate, entendeu? Isso, cara, se for assim, se for assim, errado. Sensacional, cara. E é a forma como ele resolve, inclusive, aquela parte do gameplay ali, né? Batendo os carros todos e indo pro tiroteio. Só uma coisa muito estúpida. Uma coisa muito estúpida é que ele, quando sai lá da exposição, ele bota tipo um paninho na cara pra tapar a cara. Porra, numa cidade que é mó cenário de 1974, cara, não vai ter uma câmera filmando ele antes dele colocar aquela porra naquela máscara? Mas aí quem controla a câmera? Ah, não sei, cara, mas porra. Ele controla a câmera. Fala, por que ele botou a máscara? Para as pessoas não verem, ele manda. Exatamente, tudo. Eu não entendi o ponto da máscara. É, cara, eu achei que a máscara, sei lá, não me convenceu a máscara, mas foda-se, quem se importa? Talvez a máscara ele não precisa nem colocar. O cara talvez ele seja só uma pessoa boba, cara. Ele precisa fazer sentido, ele pode ser bobo também. Super-herói, né? É. Já que ele não usa colã, ele quis usar, né, uma máscara. E umas opções interessantes de você poder resgatar os passageiros do carro, né? Inclusive no gameplay do trailer, ele resgata um cara lá que tava do lado de um motorista morto, né? E ele dialoga com o cara, não, abaixa aí, fica quieto, porra, não sei o quê. Cara, eu realmente gostei muito do Watch Dogs. O pessoal chegou a cogitar se seria algo para uma próxima geração, né? Porque a princípio eles não anunciaram as plataformas e os gráficos estão realmente muito bons e chamam muito a atenção, né? Então o pessoal aí ficou pensando, porra, será que é para agora ainda? Mas vai sim, né? Sempre a PlayStation 3, Xbox e Wii U. Então é para essa agora ainda. Wii U ainda não anunciaram, mas o que o cara falou é PlayStation 3, Xbox e não quero falar. Ah, não quero falar? Então pode ser que já estejam preparando para Xbox 720, para PlayStation 4. Ou pro Wii U, né? E não quis falar. Ou pro Wii U, exatamente. Pode ter sido isso também. Ou pro 3DS, né? Ó, porra, né? Eu tenho. É, o BSSP deixou estar preparado. Preparado. 3DS. Algo mais sobre Watch Dogs, não? Que vocês gostaram? É, eu queria fazer só uma crítica que eu achei que tem muito combate na parada. Teve muito tiro. Não precisava, eu achei... né? É, não precisava. Podia ser mais focado na parada de você hackear, de você ver o que as pessoas fazem, sacou? Tipo, você sabe que o cara consegue ver lá, tem 66% de chance de violência. O cara tá querendo bater. Pode, né? Então vaza, sacou? É, mas é o que o Arara falou, cara. Aquela cena dos carros, por exemplo, foi a solução que ele quis dar ali na hora. É, não podia ter nada disso. Ele podia ter hackeado só o pneu do carro onde tava o cara, entendeu? Provavelmente dava pra fazer isso. E aí ele ia só atrás do cara, pegava o cara, pronto, acabou. Solução aí. Próxima missão. Se tiver várias maneiras de você matar o cara, aí é maneiro. Bom, dá a indicar que tem, né? Bom, não sabe, né? Talvez, eu espero que tenha. Vai ter um jogo muito interessante. Você pode controlar várias coisas. Você pode controlar, tipo, um carro em si, ao invés de controlar o semáforo. Você pode controlar uma linha de trem. Então, tipo, fazer todos os trens pararem. Ou fazer o trem andar mais rápido pra bater um no outro que causa uma estação. Eu não sei. Aparentemente, você pode criar várias coisas. Você pode mexer em várias coisas, assim, no jogo. Fica de Deus, né? Esses jogos de mundo aberto tem essa vantagem que você pode colocar coisas, né? Que não necessariamente o jogo precisa ter vários finais igual Mass Effect 2, né? Pra o jogo se tornar interessante. Você pode colocar coisas em que você possa, de certa forma, né? Bugar, né, a linearidade do jogo, que torna o jogo interessantíssimo, né? Que nem o Red Dead Redemption, de vez em quando eu, antes de desligar o videogame, ficava bêbado e começava a dar tiro nas prostitutas pela cidade, a polícia via atrás de mim. É esse tipo de coisa que você faz pra se divertir, né? Nesse jogo, você pode ficar andando pela cidade hackeando o telefone dos outros, sacanagem, né? Igual o cara no GTA 4 ficava tentando bater em prostituta. Enfim, aumentar a vida útil do jogo. Então, me surpreendeu positivamente esse Watch Dogs. Acho que foi a coisa mais interessante que eu vi da E3 inteira. Acho que foi a que quase todo mundo viu de mais interessante, né? Na tua aí que tá todo mundo discutindo o jogo mais interessante da E3 2012, né? Então... É que foi a única notícia nova. Foi a única revelação, foi a única surpresa. Eu não conhecia o jogo dos Avengers. Não, tudo bem. É suspeito. Mas o jogo dos Vingadores, cara, eles mostraram só um trailer cinematic, tá? Não tem nada demais no trailer. Sendo que o trailer... Talvez, né? Enfim, provavelmente. Não joguei esses últimos jogos da Marvel, da Ubisoft, não. Mas, pô, fica lá o Wolverine e o Homem-Aranha dando porrada o trailer inteiro, né? Porque eles são os Vingadores mesmo nos quadrinhos, né? Eles é que bancam a Marvel. Aí no final vem a galera do filme, né? Pra falar, nós é que somos os Vingadores, né? O nosso time tá indo lá. Porra, aquela Viúva Negra ali aparecendo no trailer, no final, aquela bunda de Viúva Negra, é pra carimbar, né? Estamos indo na onda do filme, né? Que é muito bom o filme, né? Todo mundo sabe. Mas, enfim, não tem nada demais ali, né? Naquele trailer, né? Um CG bem feito. Né? Porra, sei lá, podia ser uma série nova de desenho da Marvel. É igual quando saiu o trailer do DC Universe, aquele o MMO, né? Que trailer fantástico. Um jogo qualquer, um MMO, mais um, enfim, nada demais. Genérico. Só que é um jogo de Avengers com Kinect. Com Kinect, né? Então deve ser, tudo fica melhor com Kinect. É, deve ser um dos trailers foda essa porra, né? Então, bom, vamos esperar pra ver, né? Mais um que a gente tem que esperar, né? Esse é o grande problema hoje em dia dessas coisas, né? Depois que inventaram trailer de videogame, tudo tem que esperar pra ver. Depois da Ubisoft, voltaram pra fechar a conferência, as duas grandes empresas que faltavam, né? As fabricantes de hardware que faltavam. A primeira foi a Sony, os pais do Walkman, entraram lá pra falar de quê, Arara? PS Vita, né? Não falaram de PS Vita. É. PS Vita foi jogada às traças. Pois é, né? O único jogo que teve mesmo de PS Vita foi o Assassin's Creed, que mostraram um gameplay do PlayStation, depois mostraram um pouquinho do PlayStation do jogo no Vita, mas não falaram de mais nada pro próprio Vita. Se você tem um Vita, eu recomendo que você comece a chorar agora, porque não tem mais jogo. Falou do Assassin's Creed 3 também, pô. Mas, pô, né, já tinha falado, né? Então, assim, se você entrar lá pra falar a mesma coisa, né, que já falaram, né, a Ubisoft já falou do jogo dela, você vai falar, como a Ubisoft disse, o Assassin's Creed vai sair pra PlayStation 3 também. Então, não tem necessidade. Mas acho que a Sony se salvou do fracasso porque a Naughty Dog e a Quantic Dream levaram coisas que chamaram um pouquinho de atenção, né? Embora no caso da Quantic Dream tenha sido até meio um motivo de chacota, que foi o trailer do Beyond, né? Estrelando Ellen Page. Arara, você que me contou aí, eu ri pra cacete no dia, como é que foi esse Beyond estrelando Ellen Page? Primeiro começou entrando o Cage, né? Que é o criador da Quantic Dream, é o líder lá, né? É. Ele falou assim, porque a gente queria fazer uma história sobre personagem e sobre as várias partes da vida de uma pessoa e acompanhar ela ao longo de 12 anos de sua vida e contar uma história sobre aquilo que está além da vida, que é de onde vem o nome Beyond e tal. E pra isso a gente contratou uma atriz que foi nomeada pro Oscar e que é super famosa, que é Ellen Page e tal, porque ela é super expressiva e ela é super talentosa. E a gente fez motion capture com ela e não sei o que e tal. Aí ele apresenta o trailer. O trailer é a Ellen Page sentada numa cadeira, com umas roupas meio esfarrapadas, totalmente catatônica. E um guardinha tentando mas falar com ela. Como? Catatônica, mas super expressiva. É, cara. Exatamente. A Ellen Page sentada na cadeira, sem expressão, sem mudar a expressão durante 10 minutos. Não, ela levanta uma sobrancelha uma hora. E o guarda tentando falar com ela. Mas então, você tem amigos, família, sabe? Tipo, a gente encontrei no meio da rua e, tipo, queria te levar pra casa, mas eu não sei onde sua cota fica. E ela não respondia nada. E ele, então, você não quer me dar seu endereço, um telefone de algum parente? O meu e ela não falava nada. Então, tipo, eu não posso te ajudar se você não me ajudar. Foi uma frase totalmente tirada de você. Você tem que me ajudar a te ajudar, né? É, né? Você tem que me ajudar a te ajudar. Quem quer rir, tem que fazer rir, né? E ela não riu, né? E ela não riu. E aí o que aconteceu é que uma xícara de café que tava na mesa do guarda simplesmente saiu voando, estourou na parede. Aí o guarda, bem, eu vou ali na outra sala, porque eu tenho trabalho pra fazer e você ia precisar da minha ajuda. Me chama lá, falou, tchau. E ele, tipo, ele sai correndo assim da sala. É, tem cara de que você é meio Akira esse negócio, né? Mulher telecinética, sei lá, ela é uma Akira, né? Ela não é Akira, é que, tipo, ela tem um encosto, basicamente. Essa é a sua descrição. Ela é um encosto. E pelo que eu entendi, você, tipo, o seu jogo, você controla o encosto. E você possui as coisas, assim, tal, pra fazer as pessoas fazerem coisas e ajudar ela a, tipo, sobreviver. Mas, basicamente, pelo que eu entendi, a história é essa. Você é o encosto de uma garota e você tem que acompanhar a vida dela. É, porque não falaram muita coisa, né? Mas a Quantic Dream aí tá com um certo crédito, porque, opa, a Splinter tá em guerra lá em casa, na casa dele. Bom, mas a Quantic Dream tá meio com crédito aí, porque eles aquele vídeo da Kara lá fez um sucesso, né? E não teve nada a ver com o E3, né? Foi totalmente por fora, né? Então, né? Mais aí questionando, mais uma vez questionando aí a necessidade de uma conferência dessas, além de hype. E além do Beyond, que a Quantic Dream apresentou, a Naughty Dog, a empresa que faz Uncharted, etc., que é incubada pela Sony, trouxe o Last of Us, que também me chamou a atenção, porque você toma um tiro, você morre, né? Sim, não é bem assim, não. Mas você tem que... É, mas assim, você pode morrer com um tiro, né? E a energia, se você se esconder atrás do murinho, você não fica recuperando energia em 10 segundos, né? Isso é maneiro. O cara fica fudido, tomou um tiro, ele fica fudido, mas é bom. É, começa a andar igual um maluco. E tem toda aquela dinâmica da... Cara, quando vocês me falaram que quando o Ludobardo e o Arara falaram que da Ellen Page no jogo, eu achei que estavam falando do Last of Us, porque a garotinha do Last of Us é idêntica à Ellen Page, cara. Sim. Eles aproveitaram o motion capture. Deve ser, né? Não, vamos dividir aqui o motion capture. Cara, porque ela é muito igual à Ellen Page. Eu acho ela, a garota do Last of Us, mais parecida com a Ellen Page. Né? É Ellen. Do que a Ellen Page. É, do que a carequinha do Beyond, né? Que, sei lá, acho que não tem nada a ver. Mas assim, achei interessante porque vai ser meio pautado na questão de sobrevivência, né? Não vai ser um jogo de ação, de dar tiro. Vai ser bem um jogo de gestão de recursos, né? A gente vê no gameplay o cara lá com a pistola, 6 balas, acabou. Se fudeu, parceiro. Vai. E o mais engraçado é que uma hora ele tenta dar tiro e não tem munição, e o bandido ouve e fala assim, eu conheço esse barulho. E começa, tipo, a avançar, porque ele ouve e percebe que o cara não tem bala. É, espero que isso não seja script. É, tem muita cara de script, mas se não for, é irado. É, se não for, é um avanço. Não sei se é script, porque o cara podia não acabar a bala, entendeu? Mas não, é aquela coisa, se acabar sua bala e você tentar atirar, o bandido vai perceber. É, ou pode ter travado a arma, né? Travou a arma, depois destravou e ele matou o cara. Isso seria interessante também. Sim, porque a menininha até ajuda, né? Tipo, pois é. Não, acho que é legal. Uma parada nele. É. Gostei. E não é jogo de zumbi, né? Graças a Deus. Exatamente. Não é jogo de zumbi. Eu não entendi porque ele tava matando os brothers, cara. Os brothers são mal. Assim, deu merda no mundo, então. Deu merda no mundo, é cada um um por si, sacou? Então você vê um cara, ah, esses caras, ele pode me matar. Então é instinto de sobrevivência mesmo. Exatamente, é tipo, eles precisavam passar por aquela casa e tal. E aí eles viram que tinha uns bandidos e ele falou assim: se a gente, tipo, não der um jeito de passar por eles assim, a gente vai morrer. Então o primeiro bandido, ele até tenta, tipo, matar. Não é nem bandido, cara. O cara tava lá querendo a mesma coisa que ele. Achar um lugar pra fugir, comida, sei lá, provavelmente não é nem bandido. Só era mais um caráter, né? Sim. Talvez. E você não é exatamente um herói. Você é meio que um anti-herói. Um sobrevivente, porra. Acho que esse tipo de história dá uma ambientação interessante. Não fica aquilo, eu sou bonzinho, eu sou o Drake, eu vou salvar o mundo. Né? Então, gostei muito do Last of Us e é legal que a Naughty Dog vai sair dessa porra de só ficar fazendo Uncharted, né, cara? Porque né, eles iam acabar ficando marcados negativamente por causa disso, né? Jogo que bom. Que bom que eles não fizeram, tipo, um Uncharted, o que aconteceu antes do primeiro jogo. É, então. Caraca. Bom, e foi basicamente o que o God of War fez. É. O novo jogo que também apareceu na conferência da Sony. Eles fizeram God of War do que aconteceu antes. Né? Cara, vamos definir esse God of War Ascension em uma frase, né? Kratos, ainda assim, pó de arroz, ou seja, moreno, e fazendo o de sempre. Fazendo dando porrada. Cara, a mesma arma, cara. Ele tem a mesma arma que ele, né, tem na porra. A diferença é que tem uns poderes novos, né? Deve ter um poder lá que eu acho que deve ter alguma coisa a ver com Cronos, né? Porque ele meio que reconstruiu um negócio que tava desmoronado lá. Ele apontou um negócio lá e construiu tudo de novo, né? Então, sim. Meio Braid isso, né? Parece ele também tem o poder de, tipo, eliminar tudo que tem na tela de vida, etc e tal. Porque, pelo menos no jogo que mostrou, assim, não tinha barra de vida, não tinha item, não tinha nada, assim. Era um negócio totalmente... É uma bomba de hidrogênio que ele tem. Mas, cara, esse God of War, mais do mesmo, né? Assim, pode ser que seja mais legal. God of War é legal, mas... Ninguém aplaudiu. Ninguém aplaudiu, né? Enfim, mas é a vida, né? Parabéns à Sony. Acho que da Sony foi isso, né? Não, teve o PlayStation Smash Brothers também. Ah, não, cara. Não vamos falar disso, não, cara. Não quero falar disso. Você não quer falar nem do PlayStation Smash Brothers, nem do, tipo, Wonder Book? Não, do Wonder Book, também não, cara. Poxa vida. Jogo de realidade aumentada. Cara, a gordinha passando vergonha, cara. Ela errou a porra do... Porra, cara. Ela não sabia o que tava fazendo. O Kobe Bryant ano passado errando no Kinect. Não, beleza. O cara mudou de basquete, né? Ele não tem cacuete de videogame, né? Embora ele só tivesse que fazer o movimento igual. Mas beleza. Tudo bem. É engraçado. Porra, mas a gordinha passou vergonha, cara. Porra, pra quê, cara? Pra que essa porra, cara? Ela falou, não, a mulher do Harry, a J.K. Rowling participou. Foda-se, cara. Porra. Ela quer o dinheiro, pô. Caraca, maluco. Ah, não, experiência nova com PS Move. Ninguém gostou dessa merda, cara. Aceita, uma merda, PS Move. Aí que porra. Tá fora. Talvez o meu sobrinho de 5 anos goste. Pois é, não, aí mas sim. Ele não é o público-alvo da porra D3, entendeu? Não é. Então, porra, não é ele que vai assistir, cara. Isso. Igual ano passado que a Microsoft mostrou aqueles jogos lá da Disney pro Kinect. Quem se importa, cara? Não é isso que o cara lá que tá vendo a E3 vai ver. Pai de família não vê essa merda, porra. Quarta-feira de noite tá trabalhando, entendeu? Então, sim. Porra, é pra gente que é adulto, mas ainda é moleque, que fica vendo essas merda e que não somos os idiotas. O problema é que isso aí é pra investidor, né? Então, o investidor vai olhar aquilo e fala assim, nossa, o PS Move tá bombando. Porra. Né? Eles tão fazendo um jogo de Harry Potter do caralho e tal. Tipo, porra, né? Por fim, né, a favorita da galera, de muita galera, pelo menos, a Nintendo chegou na E3 pra mostrar o que esse Wii U, que eles já falaram no passado, vai ter de bom. Exceto que não mostraram, né? Então... Mais ou menos. Eles mostraram mais o hardware numa conferência que eles fizeram no domingo. Porque eles fizeram três conferências. Uma pré-conferência, né? É. Então eles fizeram uma pré-conferência mostrando o que o Wii é capaz. E ele é capaz de bastante coisa legal. Então, por exemplo, ele tem um sistema social muito bom, porque ele tem um fórum embutido pra cada jogo, então você consegue trocar dicas, etc e tal. Aí, eles vão fazer uma rede social, o joguinho virar uma rede social, cara. A Zynga deve estar pulando já de felicidade. E o mais legal é que você pode, tipo, fazer videoconferência com qualquer amigo seu do Wii U, porque teoricamente todo mundo que tiver um Wii U vai ter a telinha e vai ter a câmera e tal. Então você consegue fazer videoconferência com eles, e você consegue fazer videoconferência com qualquer pessoa que tem um Wii U, não precisa necessariamente ser seu amigo. E o videozinho que eles fizeram é muito interessante, que eles mostram tudo isso, assim, o cara lá tentando jogar e tendo problema, ele entra no fórum, procura uma solução, acha um cara que dá a solução, não consegue usar a solução, aí ele liga pra pessoa, faz uma videoconferência com ela, pô, mas descobre o que tem que fazer. Você não achou isso meio tiro no pé, assim, tipo, ó, veja, esse jogo é tão complicado que eu não consigo jogar. Vamos ver se eu entro na internet e alguém me dá um walkthrough. Não consegui mesmo assim, essa ferramenta de comunicação por texto não é tão precisa. Vou ligar pro cara pra ver se agora, pelo telemarketing, ele consegue me fazer passar de fase. Mas é exatamente isso. Só que veja, ele sabe, uma coisa engraçada é que eles sabiam disso, eles tinham noção do quão ridículo que era. Tanto que tinha um boneco em cima da mesa do cara, que o cara chamava de figura de ação não específica. Não no specific action figure, era exatamente o nome dele. Então, tipo, eles tinham noção do quão ridículo e, tipo, scriptado era a conversa, assim, e todo mundo dava risada. falaram que agora vai realmente aceitar dois controles, cada um com sua tela, que... Mas essa aí foi a pré-conferência, na conferência eles mostraram mais os jogos, e eles mostraram aquilo que eles queriam mostrar, que eles queriam fazer com o Wii U, que é o que eles chamam de jogar de jogo assíncrono, né? É. Então, uma pessoa vai jogar com o tablet, e ele vai ter um certo conjunto de controles e um objetivo, e as outras pessoas vão jogar com os Wiimote, e vão ter outro conjunto de objetivos. Mas Arara, isso foi a mesma coisa do ano passado, cara. Sim, mas dessa vez pelo menos eles mostraram os jogos e anunciaram coisas interessantes. Mas beleza, foi minigame de novo, cara. Alguém viu algum Zelda? Alguém viu um duende verde passando? Uma mulher de armadura vermelha? Não, mas teve o Pikmin. Teve o Pikmin 3. Para, boa! Pikmin! Porra! Isso é tão bom que tem até no Smash Bros. Tem os Pikmin no Smash Bros? Tem. Então, Olimar, não é? Olimar não. Meu argumento é inválido. Que porra, é foda, cara. Não, mas... Cara, não entendo, cara. Cara, Nintendo tá virando uma cega, cara. Sério, cara. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo quando as pessoas começarem a fazer. Por exemplo, a Ubisoft mesmo fez 9 jogos. É, não, Wii. Eles fizeram um trailer só de jogos para o Wii U. Sim, eles fizeram 9. Inclusive o Rayman Legends, que parece muito bom. Porque as pessoas, tipo, quem jogou o Rayman Origins sabe que é tipo uma plataforma co-op, como o New Super Mario Bros. Pro Wii. Só que nesse Rayman Legends pro Wii U, a pessoa que tá com o controle de tela, ele não só tem um mapa onde ele vê todo mundo, como ele pode interagir com o cenário. Então ele pode, tipo, dar um tapa no inimigo pra deixar ele tonto e as pessoas poderem passar. Ele pode, tipo, criar uma árvore que funciona como plataforma para as pessoas passarem de um pedaço. Ele pode interagir com o jogo de uma maneira diferente para ajudar as outras pessoas que estão com o emote, que é mais ou menos a intenção que eles queriam desde o começo. Então, não sei, parece que vão ter jogos legais, não dá pra entender. Vão lançar alguns jogos antigos também, como Batman Arkham City, que vai ter uma versão nova. Tinha que ser bem antigo, né? Vão lançar Mass Effect 3. É. Porque você sabe, né, que Mass Effect, o mais importante do jogo é a história, mas eles vão mandar a terceira parte pros caras do Wii, sem mandar as outras duas. Isso. Ah, normal, né? Não, o 1 eu entendo que não possa colocar o 1 porque é da Microsoft, mas o 3 é realmente o melhor dos três, né? Então, vamos lá. Marauder Shields. Mas assim, o que me deixa, porra, triste com a Nintendo, cara, é porque, beleza, assim, ano passado falaram do Wii U, tá. Aí esse ano as pessoas esperam, vamos ver alguma coisa de Nintendo pro Wii U. Nada. Cara, o que não falta pra Nintendo é ícone, cara. Tem Mario, Metroid, Zelda. Porra, podia ser o Kid Icarus, cara. Mas alguma coisa, entendeu? E nada, cara. Mario. De novo. Mario. Teve algum Mario? Teve o New Super Mario Brothers Wii U 2. Não, cara. Não, assim, o jogo do Mario novo, cara. Não um port do 3DS. Entendeu? Porra, não entendo, cara. Por que, cara? Se a Nintendo é assim. Eu li uma entrevista hoje com o Miyamoto. Foram os caras do... Acredito que foi do The Verge que fizeram essa entrevista. Eles perguntaram pra ele, tipo... Eles mencionaram uma matéria que tem no Gamasutra muito interessante, que fala que... Eles fazem uma comparação entre os jogos mais recentes da franquia Zelda e mostram que no Zelda Link to the Past, por exemplo, você leva 2 minutos de tutorial dos controles e 20 minutos pra passar da dungeon tutorial. Sim, pra você aprender todos os controles. Eu joguei o Link to the Past, inclusive, quando a gente tava gravando o podcast de Zelda, e realmente é assim mesmo. E no Skyward Sword, você leva 90 minutos até você conseguir entrar na primeira dungeon tutorial e 120 até sair dela, ou seja, você passa 2 horas de tutorial no jogo. Então uma das coisas que eles estavam, tipo, discutindo nessa entrevista é como fazer o Zelda ser mais divertido. O Miyamoto até menciona, por exemplo, pô, Angry Birds, você liga o jogo, você já tá se divertindo. É. Zelda tem que esperar 2 horas pra se divertir? Não, antigamente não era assim. Mario, você sai andando e pulando e tava se divertindo. Então uma das coisas que eles estão pensando é, como a gente faz pra fazer o jogo do Zelda ser divertido como era? Outra coisa que eles estão pensando é como fazer o Zelda ir além, como fazer o novo Zelda, sabe? Um Zelda que impactasse como Majora's Mask ou Wind Waker e não um que fosse simplesmente a mesma coisa de sempre, porque eles perceberam que estão sendo muito formulaicos e tal. Então eles estão pensando nessas coisas. Tanto que quando uma das intenções do Miyamoto de fazer o Pikmin não só era mostrar o quão o Wii U pode ser bonito e colorido, etc e tal, porque é realmente lindo o jogo, mas sim que, tipo, mostrar que dá pra fazer uma coisa diferente, uns jogos diferentes do que tá tendo hoje em dia. Então acho que é por isso que eles não anunciaram nada, que eles ainda estão pensando em como fazer um jogo realmente impactante pra essa nova plataforma. Eles talvez vão perder dinheiro com isso, porque deviam ter esperado pra lançar o console junto com esses jogos, mas vai entender. É, bom, é aquela história, né, cara? Enfim, esse negócio aí de ter o fórum, não sei o que, legal. Mostra o videogame, como algo além de um videogame. Mas, porra, eu queria ver jogo, entendeu? Eu realmente acho que o importante desse tipo de feira é você ir lá mostrar, você vai jogar isso, né? E essas coisas assim, tipo o Smart Glass, ou essas coisas que o Wii U vai fazer como rede social, isso é secundário, isso é segundo plano, entendeu? Os caras não arriscam, né? Então, não, vamos mostrar esse café com leite aqui, e aí no meio do ano a gente anuncia um jogo, ninguém anuncia nada, que a gente ganha a atenção inteira. Sim, mas eu acho que esses recursos de hardware para um novo hardware são importantes. Ah, sim. Para um hardware que já está 7 anos no mercado, nem um pouco. Então, eu acho que a Nintendo até tem que mostrar essas coisas. As outras não tem que ficar mostrando Smart Glass ou NBA no console delas. É. E teve uma terceira conferência da Nintendo, que foi mais focada no 3DS, que mostrou alguns jogos novos, e um jogo que eu realmente fiquei apaixonado, que é o novo jogo do Mickey para 3DS, que é uma espécie de continuação de Castle of Illusion. Excelente. Isso é foda. Isso é não, excelente. Não só é em 2D, é em 2D, tem algumas músicas que são, tipo, derivadas do original, meio que remix. A vilã é a mesma, só que agora você também encontra os personagens da Disney e tal. Então, tipo, foi o Warren Spector, né, que é o atual produtor de jogos da Disney e tal, que ele trabalhou no Deus Ex, é um cara super respeitado na indústria. Ele subiu no palco pra falar que ele era um super fã de Mickey Castle of Illusion e que ele queria, como ele tinha que fazer um jogo do Mickey pro 3DS, ele decidiu fazer uma continuação do melhor jogo de Mickey de todos os tempos, que foi Castle of Illusion. Assim, caralho, velho. Erraram um pouquinho porque o nome do jogo é Epic Mickey, né? E o nome Epic Mickey não ficou dos mais bem, né, cotados aí na... Mas beleza, Epic Mickey 2, Power of Illusion, salvou. Excelente. Quando o cara vê o Illusion ali, Mickey, Illusion, deve ser bom. Tá, vamos ver. Ele vai passar por outros... Vai ter uma pegada meio Kingdom Hearts, né, de você visitar vários jogos da Disney. Não, sim. Vai ter Peter Pan, Bela Fera. Você vai jogar sempre com o Mickey ou com o Oswald? É, o Oswald, pra quem não sabe, é aquele pseudo coelho preto, que é meio irmão adotivo do Mickey. É irado. E que a sua namorada pode ter uma sandália Melissa com ele, né? Preste atenção. Bom, galera, estamos aqui com 20 segundos faltando, né? Então vamos estourar o tempo, mas vamos estourar fazendo as considerações finais. Arara, o que, que você achou de melhor na E3 e o que, que você ficou mais frustrado? O que, que eu achei de melhor foi Watch Dogs, esse jogo do Mickey que eu falei, jogos do Wii U, que agora eu tô realmente interessado em comprar um Wii U. E o que eu fiquei mais frustrado foi que não mostraram o XCOM da 2K Games, que é o jogo que eu mais tô esperando esse ano. Mestre Splinter, o que, que te mais deixou esperançoso e o que, que você esperava, alguma coisa e não deu nada? Frustração e o bônus. Cara, o que me serviu E3 foi mostrar que pelo menos não quiseram revelar nada sobre novos consoles, então eu tive um aí pouco mais de... Aí você comprou o seu PlayStation 3 tranquilo. Exatamente. Serviu de alguma coisa. É algo que você esperava e te decepcionou ou não? Não, eu esperava alguma coisa por aí mesmo. Acho que não tinha nenhuma revelação. Eu não esperava nenhuma revelação de hardware e não considero esse tablet e o Wonderbook da Sony como grandes incrementos de hardware. Não vão mudar minha vida. E achei legal um jogo ou outro, assim, que... Tipo o Epic Mickey mesmo, o Avengers, que vocês não estão dando muito crédito, mas eu sou meio fanboy, então... Eu também sou, gosto. É por isso que eu não tô dando crédito nenhum. Acho que vai ser mais um aí. E, então, tá dentro da linha do que eu esperava. Não tem nada muito... Mas eu não esperava muito, então, por isso que não me decepcionei. Essa é a tática, né? Baixa as expectativas. Serenidade, você. Só pra dizer também outra coisa, eu gostei do Paper Mario pro 3DS. Parece ser legal. Eu também gostei. Pena que eles ficaram, tipo, 20 minutos mostrando o jogo na tela. É, desnecessário. Não devia. Pra jogo mas era um joguinho bonitinho, assim. Ficou, tá com os gráficos legais, assim, né? A jogabilidade parece interessante também, vamos ver se rola. Senhor Eternidade, você? Não, basicamente achei que tudo é uma merda, porque é sempre a mesma coisa, só que diferente. Aí tá aqui uma tabletzinha aqui que você segura e você pode bater esse líder na tablet e aí o boneco faz uma coisinha diferente, mas no final é tudo a mesma merda, só que pior, porque fica, transforma jogos bons em minigames zoados. Mas enfim, tirando isso, eu gostei bastante do Last of Us, achei que tem um clima bem legal. Pelo menos a princípio, né? Pelo menos pelo trailer, né? A gente nunca pode confiar no trailer. É. E, bem, eu fiquei levemente hypeado pelo Beyond, apesar da menina lá inexpressiva, mas foda-se. Ela é em peixe frígida, mas tudo bem. Mas ela é gatinha, mesmo meio careca. A Juno Frígida, né? Juno Frígida. Frígida e catatônica, mas enfim. E fiquei ligeiramente de pau duro com a ideia de um Castle of Illusion continuação. É, eu o que eu mais gostei de longe foi o Watch Dogs. É, acho que. Tô com vontade de jogar já, pode ser. Enfim, foda-se. Vamos ver o que acontece. E eu fiquei muito puto com, de novo, com essa porra dessa Nintendo aí, que, caraca, cara, mostra alguma coisa, pelo amor de Deus. A EA é a pior de todas, sempre, mas tá, ninguém espera nada da EA, né? Então, é. Tá ótimo. Então, beleza, galera. Acho que é isso aí mesmo e o Sonic vai começar a tocar aí agora. Pô, a gente vai falar os e-mails, não sei o que, como é que faz pra contactar. Calma, cara, vou falar isso agora. Calma, calma. Deixa o Sonic tocar, ó. Ele vai começar a tocar agora, ó. Estamos chegando ao final do nosso podcast Linguagem de Jogos número 95, rumo ao 100, chegaremos lá. Senhor Eternidade, já que você está preocupado aí com os e-mails, antes de mais nada, fala aí qual é o e-mail para o pessoal entrar em contato. Então, o nosso e-mail é eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Mestre Splinter, nosso Facebook, nosso Twitter, redes sociais, como é que está funcionando isso aí? Ah, para entrar no Facebook é facebook.com/baixofrentesoco e o Twitter, quem diria, é @baixofrentesoco. Para você ver, a gente conseguiu. Bom, pessoal, entre lá nas nossas redes sociais, a gente está tentando voltar a postar com mais frequência. Essa época do ano tá uma merda, todo mundo se fudendo. Mas é, deem like, sigam o Twitter, ou não, né? Você que sabe. E Arara, te perguntar uma coisa, cara. O que você acha da existe validade pra E3? Ainda vale a pena esse hype inteiro? Ou nós somos uns idiotas que ficamos esperando por isso e no final, sei lá, não é grande coisa? Bom, em parte a gente é o idiota porque a gente fica esperando pra assistir propaganda, né? É que nem você ficar pulando a pedaço do filme pra ficar vendo as propagandas assim tal. E tal. Em parte isso é besteira, a gente tá... Mas poderia ser melhor, né? Não sei, a gente é um idiota por ficar aqui nesse... nós somos os idiotas. Poderia ser legal se eles conseguissem vender, mas quando eles descobrirem que o público-alvo D3 não é investidor, não é uma criatura mítica que eles não sabem de onde vem, e sim são os jogadores, que tipo, e descobrir o que eles querem realmente ver no E3, talvez fique legal. Talvez ano que vem seja legal, porque talvez tenha novos hardwares, novas revelações, novas surpresas. Eu ouço isso todo ano, Arara, ano que vem seja legal. É tipo, ano que vem o Botafogo vai pra Libertadores. Tô cansado dessa ladainha. Mas 2010 foi legal, pô. Tá. É porque foi o primeiro Eu Gosto de Jogos, aí a galera... 2010 foi legal, 2011 foi uma merda, esse ano foi mais ou menos. Você achou melhor que o ano passado? É impossível ser pior que o ano passado, né? Tá, eu concordo. Eu diria equivalente. É porque ano passado nada me empolgou, né? Esse ano, pelo menos esse Watch Dogs aí, eu exatamente. Bom, tudo bem, tá tudo beleza. Então, E3 2012, vai com Deus, tá? Mês que vem tem Comic Con, deve sair mais coisas até mais interessantes. E ao longo do ano, é isso aí, cara. Ninguém mais vai ficar arriscando suas fichas na E3, porque tem que ter muito culhão, igual a Ubisoft teve agora de tacar o Watch Dogs lá e ganhar a galera. Ou também, talvez também porque ninguém levou grande coisa, né? Então eles se sobressaíram com mais facilidade do que se sobressairiam em outra ocasião. Mas a Comic Con tá vindo aí, tem a Gamescom também mais pra frente ainda esse ano. Então mais coisas vão aparecendo por aí. E anúncios também, isolados, né? As empresas que fazem suas próprias conferências. Vamos ficar ligado aí no que tá acontecendo. E estamos chegando ao episódio 100, hein, galera? Presta atenção, porque o número é importante, mas o programa vai ser um programa qualquer ainda, tá? Não se preocupe com isso, não. Claro. Então, um abraço pra todos vocês, até semana que vem, e torçam pro Ninja Inimigo pra ver se ele se forma dessa vez. Abraço. Tá. Isso depende, o diabo depende dele. Até semana que vem, galera. Falou! Valeu! Abraço! Ah, peraí, eu tinha que fazer uma parada aqui, tem que botar o cronômetro aqui, senão antes que eu esqueça, senão a gente estoura. Você vai cronometrar dessa vez? Posso rir agora ou posso rir daqui uma hora e meia? Cara, é uma hora e meia. Meu nome não é Pedro Henrique, cara. Se eu tô falando que é uma hora, é porque é uma hora. Peraí, aqui cronômetro. Uma hora? É. Tá bom. Mas peraí, levando em consideração que você falou, a gente falou que ia começar às 9h30 e tá começando às 10h30. Isso não tem nada a ver com... Não, uma coisa é uma coisa. Não tem nada a ver com ele. É, isso não tem nada a ver comigo. Acaba de falecer o arquiteto Oscar Niemeyer aos 104 anos, já vai tarde. Não brinca com isso não, cara. Toda vez que alguém fala que ele morreu, ele sobrevive por mais um dia. Isso aqui é mesmo, tá vivo até hoje. Mais um dia não, mais um ano, né? Eu já anotei tudo que é pra editar. Então já tem aqui, ó. Caralho, cara. Aí, 55 minutos. Eu vou cortar um negócio aqui. E aí só corta e solta. Cara, só corta e solta. É muita eficiência, cara. É isso aí. Sem o Ninja Inimigo, a gente não fica discutindo tanto. Não fica, né? Não tem ninguém falando merdas, né?